555, observa a passagem da aeronave da Condor. Após ela, ingressa à esquerda para a área remota. Após a passagem do, do Condor, após ela, a área remota para o Tripper. Okay, clear to enter now to your left, gate 11. Roger, clear to taxi to left, gate 11, Argentina 1-9-0-1-0. Hello sir, gate 11, 11, 1-1. 1-1, 11. Argentina 1-9-0-1-0, request instruction. Okay, go straight ahead, gate 11, 1-1. Roger, straight ahead to gate 11. Off runway 10, the wind is 040 degrees, 4 knots. Condor 077, runway 10, clear for line up and take off. Pronto, 074. autorizado Guarulhos 380, via Peruche 58, decola da 1-0 com curva à direita, saída vai ser a Gola e transição Gonza. Aciona 5142, controle 198. 1-0-7-4, nível 380 aprovada Guarulhos, via Peruíbe 58, decola da 1-0 com curva direita na saída Gola e transição Gonza. 5142, transponder 198, controle, voo 1-0-7-4. Correto, chame para o puxa acionar. Camarada 074, obrigado. Bona 2-0, contact now Salvador, control 109 additional 8. 19-8, Conda 077, thank you, bye-bye. Bye. Salvador, boa noite, Conda 077, passing 2500, climbing level 310. 077, radio contact on departure, climbing maintain 370, book departure. On book departure, we'd like to climb level 310, please, condo 077. 710, roger that, climbing maintain, condo 077. Condo 077, climbing level 310. Está livre, chama para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, 074. 0074 com 149 a bordo. 149, 4 horas e 5, autonomia, alterna Galeão. 0074, tá livre o táxi, confio pra mim? 149. Livre o táxi, teu ponto de espera, chama pra decolar. Livre o táxi, chama na pronta, voo na 074. Torreutan 3178. Prossiga, Maceió, nível 330. Afirmo, pronto, cópia. Ok, eu vou te dar um minuto, eu vou copiar. Tá bom. Na 074, próximo ponto de espera, dona Jane. 74 autorizado, linha de decolar, vento 050 graus, 59. Linha de decolar no 0, voo no 074. Condor 077, contact now Recife Center on 12685, backup 12545. 12685, 12545, Condor 077, thank you, bye bye. Bye. Pronto, cópia 3178. Autorizado para Maceió 330 nível na pelo 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5147, controle 198. 330 para Maceió, saída Puca, Aracaju, curva pela esquerda, o Perusco 58. 5147 transponda, 198, o controle está 3178. Correto, chama para o puxa acionar. Reportará quando pronto. Piculo 29, controle 098. 098, boa noite. Vou no 074. 074, decola, ascensão 380, saída gole. Vou no 074. A saída gole para o 380, no 074. 174, vai passar 130, chama agora Recife, 1288, alterno 3325. 282-13325, gol 1074. Boa noite, Azul, Alfa, Zulu, Delta. Brasil, Azul. Fazer o Delta na ponte 8. Solicito autorização de rebote da aeronave até o pátio 3. Na 8 pro pátio 3. Ok, tá autorizado iniciar o rebote, chame no través aí do portão 612, ok? Tem que chamar através do portão 612, ok? Salvador, boa noite, Fran 3520, informação Bravo. Torre, o TAN 3178, portão 5 para pushback e acionamento. 3178-15, está autorizado, chama para o TAN. Autorizado, reportar ataque. Isso é ajuste, permanece de ordem. 3013, Aman, solicita a RENAVE e voa direto Serra Vitor 366. Então prossiga para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366 para executar a aeronave. 2500 pés, Serra Vitor 366, ajuste 1011. 1013, padrão. 1013, obrigado. O azul do reboque confirme com a matrícula da aeronave? Alfa Azul Delta. Alfa Azul Delta. É, vai parar ali antes da entrada do Pátio 5, tem a aeronave em pushback ali, ok? Ok, gente. Tan 3178, acionado POB 144, autonomia 2 horas e 50, alterna natal para o táxi. Livre o táxi até o ponto de espera da 190, chame pronto para decolagem. Táxi ponto de espera 190, reportará pronto para decolagem. Azul no reboque, está autorizado agora continuar o reboque até o pátio 3. Gente, obrigado.